Hi, my name is Lan, e esse é o novo aquecimento do Bum Bum Bum Bum Bum Bum Bum Bum Bum Bum DJ Daniel Vídeo. Não dá uma rebolada. Olha a explosão. Olha a explosão de bunda no chão, bunda no chão, bunda no bunda no bunda no chão, é bunda no bunda no bunda no bunda no bunda no bunda no bunda no chão, é bunda no bunda no bunda no bunda no bunda no bunda no bunda no chão, é bunda no bunda no bunda no bunda no bunda no bunda no bunda no chão, é bunda no bunda no bunda no bunda no bunda no bunda no bunda no chão. Ouça, ouça, ouça a voz do subconsciente. Versão brasileira, MC Lan novamente. Isso é uma loucura original.